Eu tô querendo saber. Aí tem lá, você está atrás? O que que ele faz para... É bem azul, né? Ah, no caso é... Ele. É tu mesmo. É tu mesmo. Tem lá? Quer? Não, ui! Quer? Quem tá ficando luz? Logo eu falo aí. Cadê o não. Deixa eu dar uma segunda. Só vou te prestar aqui, aqui. Ei! E aí, Cláudio, manda o batidão aí. Já, entra na foto de alguém aí, ó. Não, Pedro, bota mano não. Bota vídeo não. Bota sonho meu. Ele vai ser pedido. Tu? 23 de 11. Não, bota só pra mim. Eu sabia que ia quando eu acordei. Eu não quero. Ei, gente, o som aí, ó. Como? É pra ouvir música não, o computador. Tá morto. Thank you. Thank you. De quem é? Thank you. Não, você não é assim, né? Come on.